Vamos lá ver se nós conversamos um pouco. Eu não. Eu sou completamente. Enfim, sou principiante nestas andanças. Nunca me passou pela cabeça falar sobre a cidade interior, a não ser às vezes com pessoas amigas em desabafos, quando tenho possibilidade e às vezes a necessidade de passar na Baixa de Porto. Ultimamente tem acontecido menos porque passei a frequentar as vias de cintura e, portanto, escapulo-me em torno do Porto. Uma vez por outra, há engarrafamentos, de onde aí torno-me cliente da Ponte do Infante e passo exatamente pelo centro. Outras vezes, dá-me as saudades e vou ao centro do Porto ver a cidade, enfim, que eu já não vejo há muitos anos. Agora, é evidente que subsiste sempre uma ligação sentimental à cidade, até porque eu morei cá, dentro da cidade, numa década muito importante para mim, que foi entre 1963 e 73, porque vim estudar para o Liceu Dom Manuel II, e o Liceu Dom Manuel II era exatamente na parte central da cidade, nomeadamente em Sede Feita. Depois mudou outra vez de nome, passou a ser Rodrigues de Freitas, e hoje em dia nem sei se existe. O edifício está lá. Entretanto, a família morava ali numa zona de classe média, mas onde havia vestígios de população industrial do século XIX, que era junto ao Monte Pedral, portanto, zona de Constituição, conhecida por BCG, porque ainda lá tem um posto de apoio do BCG, e era uma zona onde havia bastantes ilhas. E mais tarde eu vim a perceber porque aquelas existiam, porque, na verdade, essas ilhas eram antigas residências de operários das fábricas, penso, de cordas e de cabedal e, não sei se, de sapataria e outras coisas, exatamente, de Monte Pedral. Houve depois um senhor que publicou há tempos um livro, é um senhor que trabalhava para o Jornal de Notícias, que é o senhor António Silva, acho que é assim que ele se chama, e que publicou um livro que é uma espécie de memória arqueológica da área de Monte Pedral. Portanto, onde ele escreveu aquilo em honra do neto e ele conta como é que era o Monte Pedral quando ele próprio e a esposa vieram morar como operários deslocados do interior do país para aquela zona. Portanto, há, portanto, alguma ligação pessoal à cidade e há algumas memórias mais antigas, porque nem todas as memórias que a gente tem são memórias em primeira mão. Tenho algumas que são em segunda mão, inclusive da minha mãe, que morou algumas vezes aqui no Porto, tinha pessoal amigo, ela era da zona de Penafiel, mas tinha pessoal amigo aqui do Porto, onde eles vinham passar férias e que trabalhavam no centro da cidade. E, portanto, sei de algumas histórias relativas ao convívio que havia no centro da cidade, nomeadamente entre trabalhadores da Companhia dos Telefones, que ficavam a algures perto do Hotel da Filipa de Lencastre, trabalhadores do Bank of London, no centro da cidade também, da Câmara Municipal, das companhias de seguros, London Guarantee, lembro-me, e da Phoenix, era uma outra que também estava associada lá por baixo, e que trabalhavam, portanto, em serviços no centro da cidade e costumavam reunir-se em tertúlia para a hora do almoço para, por um lado, ir comer alguns pequenos restaurantes que havia por ali e algumas pequenas pastelarias, inclusive as famosas Ateneia e outras, já não lembro como é que era o nome, e por outro lado, namoriscavam também por lá. Portanto, a cidade, nesse tempo, era uma cidade bastante viva, portanto, em que havia uma grande quantidade de gente que trabalhava, de facto, no centro da cidade, vivia lá e convivia lá, e uma parte dessas pessoas moravam por ali perto, outras moravam em certas periferias, que podiam ir até Paranhos, ou Carvalhido, ou Sede Feita, ou outras coisas. Agora, atualmente, quando se passa no centro da cidade, a sensação é toda uma outra. E a sensação pode ser umas vezes melhor, outras pior, mas se, por exemplo, se passa em Mousinho da Silveira, se olha para cima do nível do resto do chão, a situação é deplorável. Portanto, o que nós vemos é prédios quebrados, vidros partidos, taipais a desmoronar-se. Se formos pela Rua do Almada, é parecida. Se vamos pela rua 31 de Janeiro, que já foi a rua de Santo António, agora acho que é 31 de Janeiro outra vez, temos desde comércio chinês, em lugar de algumas lojas novas que lá havia, até bazares e outras coisas no género. Ou seja, a sensação, em termos de contraste, é bastante chocante. E, em alguns casos, eu diria que é penosa. E por isso, por razões subjetivas, exatamente porque ninguém gosta de sofrer, e eu muitas vezes evito passar pelo centro da cidade. Entretanto, o tema que me foi proposto foi Inner City e competitividade. Inner City e competitividade, nós falamos de competitividade, nomeadamente na nossa faculdade, como qualquer coisa que se dá entre os concorrentes num dado mercado. Portanto, nós falamos normalmente, numa perspectiva de teoria económica, em mercados como lugares de encontro entre oferta e procura. E, portanto, a competitividade, evidentemente, pode ser vista em mercados mais ou menos abstratos, em que a oferta é uma certa quantidade de coisas que alguém dispõe e está disponível para ceder, em troca de dinheiro, porque valoriza mais do que essas coisas. E a procura é uma quantidade de dinheiro que alguém está disposto a ceder em troca de coisas que para si valem mais do que esse dinheiro. E, em teoria económica, o mercado encerra assim que se fazem as transações. Portanto, fazem-se as transações, acabou o mercado. E, eventualmente, ele pode voltar a reabrir quando voltar a surgir oferta e procura. Acontece que, em teoria económica, estes processos são instantâneos e, portanto, o mercado abre e fecha instantaneamente todas as vezes que forem precisas. Mas, em teoria económica, os mercados são só coisas e dinheiro. Não há pessoas. Não há entidades. Não há culturas. Não há contextos. Não há nada disso. Evidentemente que há algumas correntes de teoria económica, muito antigas, que viam os mercados como lugares de encontro de gente com interesses, e como lugares de encontro de gente que exercia atividades, e nesse caso o mercado já é um bocadinho diferente. E o velho Adam Smith via o mercado como um encontro de mercadores, e os mercadores encontravam-se para transacionar coisas, não apenas porque em abstrato é melhor ter dinheiro do que ter coisas, ou é melhor ter coisas do que ter dinheiro, mas porque ali se encontravam os resultados de atividades. Ou seja, eu tenho coisas porque houve atividades para produzir coisas e, portanto, quando vou ao mercado é para realizar essa utilidade de ter produzido as coisas e para depois continuar a produzir coisas. Ou seja, além das transações, eu tenho atividades. E quando eu, em teoria económica, esqueço as atividades e só vejo as transações, eu fico com uma visão extremamente pobre da situação. As atividades são absolutamente fundamentais e as transações só servem para possibilitar a continuação das atividades. Isto, quer do lado dos vendedores, quer do lado dos compradores. Ora, eu para ter atividades tenho que ter agentes que tenham atividades, tenho que ter pessoas. Eu tenho que ter pessoas. E, portanto, se eu tenho pessoas, eu começo a ter sociedades. E começa a ter vidas. E, portanto, quando eu olho para o centro da cidade e falo em competitividade, eu não posso estar a falar apenas em transações, saber que volume de negócios é que se realiza no centro da cidade, mas posso estar interessado em saber que populações é que vivem no centro da cidade, que populações é que trabalham no centro da cidade, que populações é que têm incentivo para viver e trabalhar no centro da cidade. Ou, no outro lado. Nessa altura começa-me a surgir, então, uma dupla perspectiva da palavra competitividade. É a competitividade entre os agentes com atividades similares que vivem, trabalham e transacionam no mesmo lugar, no mesmo mercado, e que podem competir entre si. E temos resquícios do centro da cidade nesse sentido. A Rua dos Caldeireiros, a Rua dos Cordoeiros, a Rua do Almada, que era a Rua dos Ferrageiros, e muitas outras ruas que há ali no centro da cidade, eram lugares onde agentes económicos viviam, em muitos casos, com as suas famílias, trabalhavam e transacionavam o produto do seu trabalho. E, portanto, nós não tínhamos meros pontos de transação em que a transação abre, em que o mercado abre, faz a transação, fecha o mercado, acabou o mercado. Temos sítios onde as pessoas vivem e as transações são para possibilitar a continuação dessa vida. E a concorrência, nesse caso, dá assentos semelhantes. E, portanto, nós podemos perguntar se é, de facto, interessante para que um centro da cidade viva que haja agentes económicos, que são também agentes sociais, são pessoas, que haja comunidades, que trabalhem e transacionem concorrendo entre si nesse centro de cidade. Por outro lado, memórias trazem memórias, e eu sou muito dado a memórias. E dá um bocado ali aqui a conversar com o estudante que me convidou, o Nuno, me convidou, e estava-lhe a falar da Rua de Sedofeita. A Rua de Sedofeita, onde eu ia antes comprar sapatos. Agora não vou mais, agora vou a um centro comercial qualquer. E a Rua de Sedofeita comprar sapatos, porquê? Porque a Rua de Sedofeita era a Rua das Sapatarias. E eu não sei quantas lá havia, mas deveria haver 20 sapatarias, 30 sapatarias, todas diferentes. Todas parecidas, mas todas diferentes. Então, eu passava a Rua de Sedofeita e conseguia sair de lá com um par de sapatos, pelo menos. Depois deixei de ir lá, porque na Rua de Sedofeita só tem sapatos. Só que são todos iguais. Porque houve uma empresa de sapatos que comprou as sapatarias quase todas por ali fora. Quando a empresa de sapatos comprou as sapatarias quase todas, perdeu o interesse. Porque eu vou à primeira sapataria, tem um conjunto de modelos, a segunda tem o mesmo, a terceira tem o mesmo, a quarta tem o mesmo, a quinta tem o mesmo, já estou chato, já estou chateado, não vou lá mais, vou-me embora. Deixei de lá. Ou seja, deixou de haver competitividade. Deixou de haver competitividade entre os agentes que trabalham lá, porque eles são todos o mesmo. E deixou de haver competitividade perante quem lá pode ir, que sou eu e outros. Porque eles para mim não são competitivos, porque eles não têm oferta, não têm variedade de oferta. Ou deixaram de ter, não sei se têm, agora se calhar já têm, só que há 10 anos que eu lá não vou. Não vou ter sentido necessidade de lá ir, não vou. Se calhar passo por lá um dia ou alguém me diz, olha, a Rua de Sedofeita renasceu. Já vale a pena lá ir outra vez. Eu vou. Pode ser que aconteça. Consta-me continuar a ter sapatarias. Agora, o facto de eu, lá ir, de eu não ir lá, não quer dizer que não haja outros que vão, é possível que eles continuem a sobreviver. Mas eu penso que este ilustra a ideia de que eu tenho que, para haver competitividade de um mercado, no sentido de concorrer com outros mercados e chamar compradores, é importante que haja competitividade dentro desse mercado. Que haja variedade. Para haver competitividade tem que haver variedade. Tem que haver possibilidades de escolha. Tem que haver possibilidades de aprendizagem. Portanto, quando eu olho para a cidade exatamente como vistas como mercados, eu tenho que ver quais mercados. E, evidentemente, que por um lado temos mercados de consumo, e eu nessa altura vou lá para comprar sapatos, vou lá para comprar vestuário, vou lá para comprar comida, vou lá para comprar entretenimento, vou ao cinema, vou ao teatro, vou simplesmente conviver, enfim, e portanto a cidade, ou o centro da cidade estaria na parte terminal das atividades de produção, mas em parte pode ser também bens intermédios. E se nós tivermos, por exemplo, hotelaria para viajantes industriais e comerciais, portanto para viajantes profissionais, na verdade as pessoas aí não viajam e não se alojam nos hotéis ou onde quer que seja enquanto consumidores finais, mas enquanto membros de uma atividade comercial, portanto, ou industrial. A pessoa vem a uma feira, vem negociar, então a loja, se isso faz parte, digamos, do serviço que lhe presta, é um serviço intermédio. Como, por exemplo, quando as pastelarias, as famosas pastelarias do Porto, em que, quando eu andava na faculdade, nós sabíamos que em certas pastelarias tinham os mil folhas deliciosos, noutras pastelarias tinham croissants, noutras pastelarias tinham as glórias, noutras pastelarias tinham não sei o que outro bolo qualquer, e nós fazíamos às vezes a ronda das pastelarias. Porque sabíamos que àquela hora saíam os croissants a primar. E quando saíam os croissants a primar, nós saíamos da aula de matemáticas gerais às 10 horas e desaguávamos todos na primar e era um mão de mãos à espera que saísse o tabuleiro. Quando saía o tabuleiro ficava vazio, que eram uns croissants estaladiços, suculentos, de manteiga, que já não há. Pronto. E então havia uma fábrica. E a fábrica era ali, na primar, nas traseiras da primária haviam os forros e eles produziam aos corações. E saíam às 10 e saíam a outras horas que a gente sabia. E ao outro lado e tinha as bolas de Berlim e tinha essas coisas. Da mesma maneira que havia candeeiros, que ainda há fábricas de candeeiros na Rua dos Heróis, dos Mártires da Liberdade. Tem fábricas de candeeiros, por sinal tenho lá um candeeiro em casa que agora tenho que levar lá a reparar. E, portanto, aí temos atividades intermédias e são mercados. Agora, mais uma vez, a mesma coisa. Temos a atração para com o cliente final e temos a atração para com os produtores. Porque é que uma fábrica de candeeiros há de estar localizada nos Mártires da Liberdade e não há de estar na Maia ou não há de estar noutro lugar qualquer. Portanto, a cidade tem que ser atrativa para os agentes económicos, provavelmente em várias dimensões. Portanto, isto para recapitular, portanto, esta reflexão inicial, que, de facto, quando nós olhamos para a competitividade, estamos a falar de mercados, mas não estamos a falar de mercados meramente no sentido económico, estamos a falar de mercados no sentido de pontos de encontro de atividades económicas, mas com significado social, que permitem a essas atividades reproduzirem-se, replicarem-se e perpetuarem-se. Portanto, interface entre atividades úteis, transformativas e ou de consumo. Portanto, da mesma maneira que quando as pessoas dizem o centro da cidade está deserto, não mora lá ninguém, não é verdade, ainda mora lá muita gente. Agora, o que tem havido provavelmente é uma alteração das populações que moram no centro da cidade. Há muitos anos moravam os ingleses e moravam na periferia da cidade de central os nobres, depois esses foram para a Foz, outros foram subindo para as terras altas de Paranhos, de Marquês de Pombal e Antas, de mais tarde Ramalho e alguns mais altas ainda para a Maia e não sei para onde. E a cidade ficou desertificada. Não ficou desertificada, ela ficou habitada por aqueles que não puderam mover-se. E, portanto, houve uma alteração, não queria dizer degradação, pode ser que é elitista, ou a minha intenção não é ser essa, mas houve uma alteração na composição, em termos de classes sociais e classes de rendimento relativamente ao centro da cidade. Não foi o único lugar onde isso acontece, mas eu não posso deixar de fazer o contraste, por exemplo, com o que acontece em outras cidades. Sei lá, em Paris, por exemplo, não muito longe das zonas nobres, nós entramos no interior dos bairros, saímos, portanto, das grandes avenidas e encontramos o pâtissier, encontramos a épicier, portanto, merceeiros, padeiros, lojas de verdes, frutarias, etc, etc. E é a gente que mora lá. Provavelmente mora no primeiro andar ou no segundo e tem a loja em baixo. Portanto, esse tipo de vizinhança é compatível com uma grande cidade. Agora, é evidente que para ser compatível com uma grande cidade tem que haver instituições que, de algum jeito, condicionem e forcem essa compatibilização. Portanto, ou seja, os mercados, deixados a si próprios, não funcionam sempre e magicamente bem. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um pressuposto errado. Os mercados, para funcionarem bem, têm que ser regulamentados. O mercado mais perfeito que existe é a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores tem que ser altamente regulamentada, porque senão surgem fenómenos de insider trading, fenómenos daqueles que sabem aquilo que os outros não sabem e que se antecipam e aproveitam dos outros, fenómenos da assimetria de informação em que há os que sabem e os que não sabem e os que sabem aproveitam-se dos outros. E mesmo com todo o cuidado legislativo e regulamentar, com as auditorias que existem, etc., é sempre possível alguns patifes, como o Sr. Madoff, durante anos enganarem os sabichões e terem auditores privados, formados por eles, que garantem as suas contas e toda a gente acredita nessa garantia, porque ninguém se atreve a pôr em dúvida a personagem. E durante 20 anos ele faz o tal esquema Ponzi, portanto, que é conhecido. Portanto, e trata-se de mercados regulamentados. Se não fosse regulamentado, seria pior, provavelmente. Portanto, os mercados têm que ser regulamentados. Exatamente, uma das coisas que hoje em dia, e entrando, já posso avançar um bocadinho mais para a frente, entrando, portanto, na questão da concorrência entre mercados, uma das coisas que é fator de competitividade e fator de preferência dos mercados de consumo que funciona na periferia da cidade, os chamados centros comerciais, é que eles são regulamentados pelo gestor do centro comercial. Eu não posso, no centro comercial, deixar as pessoas abrirem as lojas que quiserem nos sítios que quiserem. Há tempos, como é que se chama o senhor? Eu queria dizer o nome dele. Há um bocado disse e agora esqueci-me. Que é o diretor da Sonai Sierra, passa a publicidade. Ele foi fazer uma palestra à Faculdade de Economia, exatamente acerca da Sonai Sierra, e falou-nos, por exemplo, do Dallas. O Dallas é um centro comercial que é uma nova ainda no centro da cidade. E o Dallas, segundo ele, tinha um defeito muito grande. As lojas pertenciam aos operadores. Cada lojinha pertencia, em geral, ao seu operador. E, portanto, hoje em dia, o operador tinha lá uma florista, numa zona da loja. Depois, aquilo deixava de lhe interessar, deixava de dar o rendimento que ele queria. E ele, eventualmente, despassava. E a pessoa a quem ele despassava podia querer abrir uma padaria, um pão quente. E punha lá um pão quente. Depois, passado um tempo, vinha um que queria vender peixe frito, ou acarajé, ou uma coisa qualquer. E passado um tempo, a loja estava uma barafunda, ou seja, o centro estava uma barafunda. Tinha sapatarias ao lado de sanduicharias, ao lado de acarajés, ao lado de floristas, ao lado de não sei o que mais. Isto já para não falar de outros aspectos mais fundamentais, nomeadamente em termos de renovação do ar, de dimensão dos corredores, de saídas de emergência e outras coisas que faziam com que, de facto, tivesse sido uma grande sorte, nunca tivesse havido um incêndio lá e morrido lá uns milhares de pessoas, porque podia ter acontecido. À noite, aquilo funcionava como discoteca africana e portanto, era também, enfim, a liberdade de quem lá tinha o espaço e podia fazer o que quisesse. Como conclusão, faliu. Não podia ser de outro jeito. Então ele disse, esse senhor, o Portela, acho que é Portela que o senhor se chama. Ele disse-nos que no caso, eles não queriam fazer isso, com o caso dos centros pertencentes à Sonai Sierra, e, portanto, tinham que manter o controle e tinham que organizar os centros. Só que a legislação não permitia. E então eles acabaram por se constituir para já como fundo de investimento e, por outro lado, eles não vendem as lojas, eles alugam o espaço de loja. Ou seja, em extremo, esses centros funcionam como um mercado de bom sucesso. As bancas também não são das peixeiras. As bancas são da Câmara e a Câmara aluga a banca para a senhora vender peixe. E não vai deixar vender carne no sítio do peixe, nem peixe no sítio de carne, nem flores no sítio da mercearia, nem mercearia no sítio dos verdes. Quer dizer, há um lugar para cada coisa. E há variedade. Também não vai vender as bancas de peixe todas ao mesmo armazenista de peixe, se não acontece que uma rota de feita, ninguém lá vai. Porque para comprar só faneca não vale a pena ir ao bom sucesso. As pessoas têm necessidade de ter escolhas. E, portanto, é necessário gerir o mercado. E, de facto, em abstrato, um centro comercial, como ali o centro da Arrábida, ou como Norte Shopping, ou como outro qualquer, é como um mercado de bom sucesso. Mas é diferente. Porquê que é diferente? Porquê que é igual? É igual porque, na verdade, é um conjunto de espaços que são alugados para venda. É diferente porque é administrado diferentemente. Porquê que é administrado diferentemente? Bom, os administradores têm filosofias diferentes. Os proprietários também são diferentes. Num caso é a Câmara Municipal, noutro caso é uma empresa particular. Mas eu não estranharia que, por exemplo, um mercado de bom sucesso pudesse ser vendido e privatizado, até porque tem lá outros mercados em frente. Também aqueles centros comerciais em que há ali em frente também são mercados. E são geridos de forma parecida com esses mercados de periferia. Portanto, quando nós olhamos para o centro da cidade como mercado de periferia, como mercado, nós temos que imaginar o centro da cidade a competir com esses mercados. Portanto, temos aqui uma questão que é fundamental para esta problemática, que é descrever as condições existentes. Depois tentar descrever visões de como é que gostaríamos que fossem. O que é que nós gostaríamos que fosse o centro da cidade? Podem buscar o modelo que quiserem, mas o modelo a gente pode ir buscar em termos do modo como funciona. E depois, não tem que ir copiar necessariamente as instituições, não tem que ir copiar necessariamente as normas, porque as normas podem ser diferentes, porque a nossa população é diferente, a nossa cultura é diferente, a nossa tradição é relativamente ao autoritarismo e à democracia e à burocracia é bastante diferente. Mas podemos ir buscar as ideias e vamos imaginar como é que gostaríamos que o centro da cidade funcionasse. E depois, a seguir, temos que fazer a organização e a burocracia. Estamos a apontar o tempo e agora acho que o coisa desligou faz parte. Está tudo ligado. Bom. Agora, portanto, eu só queria deixar como ponto de partida e como provocação exatamente que nós ali no centro da cidade, ali na cidade, temos vários mercados, não temos um mercado só. Cada um desses mercados tem concorrentes específicos e o centro da cidade tem que concorrer com todos eles. E, portanto, temos que imaginar a maneira dele concorrer em termos de mercado de transações ligado a atividades com os centros comerciais, exatamente, que lhe levaram uma boa parte do comércio. Mas, em termos de habitação, ele já não vai concorrer com os centros comerciais. Ele vai concorrer com a Maia, ele vai concorrer com Gaia, ele vai concorrer com Valongo, ele vai concorrer com Matosinhos, ele vai concorrer com Ramalde, ele vai concorrer com Paranhos, ele vai concorrer com os sítios onde as pessoas moram e querem morar. E, portanto, para ir concorrer nesses sítios, ele vai ter que ser atrativo relativamente às pessoas que quer atrair. Portanto, tem que definir targets populacionais relativamente às populações que se querem atrair. Há tempos disseram, agora construíram ao pé da Câmara, pá, recuperaram lá um edifício, fizeram lá uns apartamentos de luxo soberbos. Ótimo, tudo bem. Isso não quer dizer que vamos fazer apartamentos de luxo soberbos em toda a Baixa da Cidade. Agora, qual é o mix de população que nós queremos atrair? E agora, como é que vamos viabilizar a oferta para essa população? Será prédio a prédio? Será bloco a bloco? Será urbanização a urbanização? Quando eu falo de urbanização, quer dizer um quarteirão, por exemplo. Será bairro a bairro? E para viabilizar isso, o que é preciso? Dinheiro, investidores, legislação e regulamentação. E eu até posso dizer quais são as condições em que eu, como um mero elemento de um dos possíveis segmentos target, consideraria para ir morar para o centro da cidade. E já passou pela cabeça em morar para o centro da cidade. Basicamente, interessa-me uma vizinhança relativamente segura, relativamente tranquila e algum daquele sentido de pequena aldeia no centro da cidade que a minha mãe dizia que era a cidade. A minha mãe uma vez disse-me, sabes que as grandes cidades no centro são pequenas aldeias. Eu daqui ao Carvalho, toda a gente me conhece. E daqui para Paranhos também. Que ali há missão aos dois lados e ao fim de 20 anos a morar na mesma rua e na mesma casa, toda a gente a conhecia. Portanto, isto é uma aldeia, as pessoas perguntam por mim, perguntam por ti, perguntam pelo pai. Ora, esse tipo de vivência de pequena aldeia no centro da cidade pode ser reconstituído, em parte, e interessa a um certo segmento de população. Não interessa a todos. Há outros segmentos de população que preferem o anonimato e que preferem o tal apartamento onde vão, entram, saem e ninguém chateia. Agora, é preciso definir quais são as populações que nós queremos chamar ao centro da cidade e criar condições para poderem ser atraídos. Mas para isso temos de ter uma oferta, porque se eu fazer um empreendimento urbano, uma construção aí numa praia ou num bairro, como quando fizeram na Maia, também não havia lá nada. Antes de começarem a construir na Maia, não foi há muitos anos, não havia lá nada. Havia a Câmara Municipal, havia dois ou três cafés, havia um campo de futebol e duas ou três mercearias. Acho que não havia mais nada. Uma casa de ferragens, se calhar. E, no entanto, criaram um contexto que se começou a tornar atrativo e muita gente foi morar para a Maia. Portanto, também é preciso analisar isso desse ponto de vista. E eu acho que, em geral, digamos, a panorâmica está dada. Portanto, o centro da cidade concorre em vários mercados, concorre no mercado da habitação, concorre no mercado do consumo, concorre no mercado do lazer, concorre no mercado das atividades intermédias, concorre no mercado da cultura e em cada um desses mercados tem que se definir exatamente os contextos que se querem criar e esses contextos têm que ser compatíveis porque a cidade é só um. Portanto, vai ser multifacetado, tem que ser multifacetado para poder concorrer nesses vários mercados e ser vivo. porque não é só um lugar para transações, porque de outra maneira fica como o centro de Londres, como Oxford Street, está cheio de gente durante o dia e à noite é um deserto, não mora lá ninguém. Um ponto de partida. É capaz de ser repetitivo relativamente ao que a maior parte das pessoas já disseram aqui desde há 3 meses esta parte, mas enfim, foi o que me suscitou a palavra competitividade e centro de cidade. Obrigado.